Aí eu tenho dinheiro hoje pra tua causa, rapaz. E amanhã com o Pretinho Básico, chegando ao vivo pra todo o sul do Brasil. Com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Bom, mas tem gente que ganha dinheiro com isso também, pô. Da Milera, a moda está nas ruas. E nós estamos ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Ao vivo também para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Fala aí, Potter. Galera chegou cantando hoje no programa. É uma alegria sem fim, graças a Deus. Ou se não for a Deus, graças a sei lá quem. A cerveja. A cerveja. Viva a cerveja. Fala aí, Piangers. Beleza, mano? Pô, dia feio pra burro. Mas se o cara não ri da vida, o cara pô, se deprime. Pô, cara, o dia é feio, mas a vida é linda, não, cara. É feio só no Rio Grande do Sul, você quer dizer? É, tá calor, não. Praia. Floripa tá chovendo. Pô, para parar os papagaios aí não. Agora, os papagaios, para parar os papagaios. Tá bom. Obrigado. Se cantar, neou. Deixa eu falar agora há pouco, recebi a informação que tá caindo o mundo em Floripa já. Ah, bom. Que a BR duplicada. A BR duplicada facilitou. O programa de hoje tem duelo de frases, hein, gente? Ah, não, chega agora. Não perca isso agora. Não. O sensacional duelo de frases. Tá só começando. Não briga com isso. Tá bombando, velho. Ô, Pi, bota um fim nisso, Pi. Não. Aliás, o Pi parou de escrever, né? Vai ter um Twitter vídeo. Subiu o sucesso do Twitter. Depois que começaram a entrar as frases aqui, o Pi. Fala, Porazinho. Tudo bem, tudo certo. Tudo bem, tudo zen, meu bem. Tudo e aí, zen, Maurício Amaral? Tudo bem também. Joia. O Arthur Gubert, estagiário do Pretinho Básico, estagiário de produção do Pretinho Básico. Já tá falando. Produtor também. Do Laboratório Pop, já. Produtor do Laboratório Pop, programinha que a Atlântida apresenta aqui pro Rio Grande do Sul entre 5 e 6 da tarde, enquanto Santa Catarina apresenta o Macrofonia com o Cacau Menezes, brother. É isso aí, brother. A discotecagem exclusiva de Cacau Menezes. Que beleza, que elegância o Cacau Menezes. Que cara, Menezes. Gente boa, né? Gente bicho? Boa demais. Fala, Alcimar. Tudo bem, Alcimar? Alcimar acusou o golpe, cara. Acusou o golpe dos tênis, do carregador, da mochila. Alcimar levou o tênis de pintura dele lá pro churrasco. Lá pro churrasco. 60, né, Alcimar? Me levaram os tênis. Pô, pedi lá pro pessoal da HD lá, que onde rolou um futebolzinho daqui da rádio terça-feira, se acharem uma mochila aí com dois tênis, carregador de iPhone, que mais que tinha dentro, Alcimar? Camisa do Grêmio. Tá camisa, brincando. Camisa do Grêmio, a carreira. O Alcimar bebe e esquece das coisas. É mesmo? O Alcimar bebe e perde as coisas. Perde muita coisa, perdeu muita coisa. Perdeu muita coisa importante. Inclusive a honra. Bêbados que perdem coisa tem que parar de ficarem bêbados. É. No vestiário tu não perdeu nada lá, Alcimar. Só o sabonete. E na quadra uma hora caiu o sabonete. Pena que ainda bem que ele não levou o futebol, né? Senão ficaria lá. Você não teria perdido também o futebol. Você sabe que quando eu olho um vestiário como aquele que aconteceu agora na HD lá, que nós, depois do futebolzinho, fomos todos, né? Sim. Só vou pro banho final. Eu não jogo, mas no banho eu tenho que tomar com o pessoal. É nessa cena que eu penso que realmente eu não nasci pra ser jogador de futebol. Que bom que eu não jogo futebol todas as semanas, só não tomar duas banho, vezes Pi. Por semana. Por quê, Pi? É a cena mais ridícula da face da terra, um vestiário masculino depois do jogo. É sofrível. Mas por quê, Pi? Olha, tinham quantos? Mais ou menos uns 21, 28. Desses eu conhecia no máximo 10, porque... Certo. Né? E os outros eram de outras quase, tá? Olha, ou seja, tu viu mais homens pelados na tua vida. Eu dispenso essa visão. Mas você é que todo mundo está olhando tem que cara, resolver né? isso contigo, cara, tu tem que ver isso aí com naturalidade. Naturalidade. Tu nasceu assim, Pi, tudo bem? Pelado. Cumprimentar. Ô, tudo bem, Bumbum? Mas, Pi, deixa eu te falar uma coisa. Dá um abraço. Pra quem sabe, o Pi pelado é que nem o Ken. O Pi pelado é que nem o Ken da barba. Talvez por isso. Talvez por isso. Deixa eu falar pra ti uma coisa, Pi. Me ajuda, então. Eu não tenho problema com isso, porque... Tu adora. Cara, eu tomo banho pelado com os meus amigos, ninguém fica me olhando, eu não fico olhando pra ninguém. Ficam boquiabertos. Não, mas aí eu vou junto com ele. Adoro. Vai junto. Com todo respeito. Na opinião, claro. Meu, naturalidade, cara. Tu nasceu pelado, banho, velho. Não, desculpa, eu ficaria com naturalidade no banheiro feminino. Não, aí também. Mas é o mesmo pensamento. Aí eu não ficaria. Mas deixa eu falar. Eu provei que eu fui nego velho, né? Eu joguei bola, né? Botou não o tomei banho, não tomou banho, ficou no churrasco. Churrasco era da empresa. Isso aí. Né? E fiquei ali com aquele cheiro de jogo. Né? A mulher adora cheiro de jogo. Olha, tem uma outra coisa que é muito bom, pelo menos, ir num vestiário masculino. Que ali eu comprovo que realmente eu sou hétero. Porque é nojento. Mas porque é bom. É pavoroso. Porque eu não consigo entender como uma mulher acha atraente um corpo masculino. Sabe que tem um filme, é horrível, cara. Tem um filme chamado Os Idiotas, né? Do Dogma 95. Né, Lars von Trier, Dinamarca, né? Maravilhoso. 95, maravilhoso. Não podia se iluminar, iluminação natural. Tudo real. E aí eles se fazem de mongoloides, é um grupo de pessoas que se faz de mongo sempre. Se chama Os Idiotas, eles ficam se fazendo de idiota o tempo todo, no shopping, nas lojas. Tipo nós aqui. E aí cara, só que a gente é só duas horas por dia. Se faz de idiota no clube e entra no banheiro feminino, assim. Ah, bom, fica a dica, hein? E entra, se faz de bloco, fica vendo as mulheres tomando banho. E só isso daí também. Como assim só isso, cara? É genial. Eu fazia muito isso aí, cara, quando eu era pequeno. Vou fazer isso aqui no banheiro. Só ver a mulher tomar banho, não, né, cara? Olha, eu vou fazer isso no banheiro. Será que... Não, para um pouquinho. Se eu bem entendi, quer dizer então que o homem tem que se fazer de idiota pra conseguir ver uma mulher tomando banho? Por muito quase. Essa é a mensagem subentendida do filme. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Por muito tempo eu fiz isso aí, cara. Eu já vi a Marieva nua. Por muito tempo. Não na Playboy, ao vivo. Tá ótimo, Pianjas. Tá bom. Talvez o grande... Tenha desfilado. A grande coisa que o Patrola, Santa Catarina, me deu foi isso. Eu entrei nos bastidores de um desfile de moda. Olha aí. E elas tiram, trocam de camisa. Tranquilamente. E aí eu entrei assim, meio sem autorização. Fui entrando com a câmera. E lá tava aquela cena das mais belas. Que coisa mais linda. Ótimo. E tem uma beleza da mulher nua, quando ela pega no susto. Tá ótimo, tá? Que é tá ótimo. A boca aberta. Se tampando. É linda. E quanto a esse negócio do vestiário? O porão não tem autorização pra falar. É só pra terminar. É esse negócio do vestiário, esse negócio que vai, é natural. Não, é uma forçação de naturalidade. Eu não quero ver homem pelado. Eu acho mal véio. Também. Mas não olha, cara. Eu não acho legal. Se o negócio te atrai, tu tem problemas, porão. Não me atraio. Eu me sinto. Eu tô com pi com o porão. Tá bom, tá ótimo. Aumentando a nossa turma. É isso aí. Eu não tô junto. Eu tô separado por um biombo. Não me espanta a opinião de vocês três, inclusive. Pianjas, Pípora, não me espanta. Eu esperava isso de vocês. Olha, vestiário individual é o mínimo que eu espero numa próxima vez, em qualquer lugar do mundo. Tá bem, vamos providenciar para o próximo embate futebolístico. Chuva causa estragos em diversas cidades. Em Novo Hamburgo, um arroio transbordou bem pertinho de Porto Alegre aqui, 45 quilômetros, 50 quilômetros, transbordou e causou alagamentos próximo à rodovia da cidade. Rodoviária da cidade. Diversas sinaleiras do centro ficaram desligadas. Novo Hamburgo. Em Santa Cruz do Sul, mesma distância, quase só que pro outro lado, um pouquinho mais, 100 e poucos quilômetros, as aulas foram suspensas. Novo Hamburgo 40 quilômetros, meu. Não é a mesma distância. E Lajeado, Santa Cruz é 100. Tu diz em tempo, né? Em tempo que leva pra chegar. Se bem que Santa Cruz também precisa pegar. Enfim. Em Lajeado, um arroio transbordou e bloqueou a BR-386 no quilômetro 346. Os veículos foram desviados pelas ruas do município. A Polícia Rodoviária Federal pede atenção aos motoristas que trafegam ali pelo trecho. Em Santa Maria, ruas ficaram alagadas e sinaleiras desligadas. Acidentes complicaram ainda mais o trânsito. E na BR-158, entre Santa Maria e Itaara, houve deslizamento de pedras. Dá um abraço pro meu vô Hugo. Tá com um probleminha, vou passar o final de semana com ele. O que houve com o vô Hugo? Tá meio mal o braço dele, cara. Caiu no banho, tá com o braço todo. Né? Pô, esse é o problema de velhinhos e velhinhas, eles caem muito, né, cara? Muito. Falta o equilíbrio, né? Falta força, mano, nas pernas. Infelizmente, chegamos até aqui, tô tonto, não consigo ficar de pé. Tô tonto. Tenta tonto, tirar tonto. Ele de perto do barril da Nova Skin, cara. Vou tentar. Tô brincando, cara. O aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis está em terceiro lugar na lista que aponta os terminais em situação crítica no país por causa de superlotação. Ou seja, trabalham acima do limite. O aeroporto da capital catarinense ficou atrás apenas de Vitória e Goiânia. Eu queria que alguém aí em Santa Catarina me desse alguma coisa que o governo que foi feito de infraestrutura em Santa Catarina, assim. Foi feito e melhorou. Aquela nova rua pra ressacada. A ponte ninguém fez nada, agora 170 milhões. O Trevo da Seta também é absurdo o preço do Trevo da Seta. Ele não serviu pra nada, continua o trânsito Acho um caos. O calçadão da Beira-Mar Norte ali. É, botaram umas árvores. A duplicação da BR-101 naquele trecho de Cabeçudas, um abraço também, ninguém fez nada. O túnel foi legal lá, o túnel é legal aquele. O túnel? É, não. Que túnel? Ah, o túnel que liga ali. Demorou o túnel. Mas melhorou muito a vida das pessoas o túnel. Melhorou bastante. O túnel. Salvou uma coisa. Aí, vamos deixar claro que quem tá falando tem legitimidade pra falar porque é da terra, né? Marcos Pianjas, nascido, cara, criado e expulso de Florianópolis. É vergonhoso pra Santa Catarina, cara. É vergonhoso. Nada se faz em infraestrutura lá. Rio Grande do Sul, não sei o que tem que ser feito. A prioridade rio-grandense é a BR-116, né? Por aí passa a boa parte da produção gaúcha. É verdade. Que chega e que sai. E é caótico, né? Cara, se fala numa terceira ponte em Floripa, se fala em transporte pluvial e nada é feito, nada, zero, cara, não faz nada. Como é que pode, meu? Ainda bem que tu veio pra cá, né, Marcos? Ainda bem que eu vim pra cá. Aqui que é bom, um monte de mendigo na rua. Poluição. As ruas limpinhas. Gosto disso. Cocô de cachorro. Assalto. As pessoas bem solícitas no trânsito. Isso. Né? É demais, Porto Alegre, aliás, é demais. A Lu Adams, ali da TV Com, né? Maravilhosa. A Lu Adams. Do Estilo Zen, ela entrevistou uma psicóloga. O quê? Psicóloga. Que ela trata dessas coisas de estresse do trânsito. Ah. E aí, perguntada, né, sobre o que pode aliviar, ela assim, uma das saídas é ouvir programas de rádio com humor e com boas sacadas, como o Pretinho Básico. O nome da psicóloga é Carmen. Muito bom, Carmen. Obrigado, tá, Carmen, pela sugestão dada aos telespectadores da TV Com. Um novo rompimento de cabos da NET deixa clientes da empresa sem o serviço em Porto Alegre. Clientes das regiões da Azenha, Jardim Botânico, Menino Deus e Morro Santa Teresa estão sem o serviço. A previsão de retorno é para as 9 da noite. Em menos de 24 horas, esta é a segunda vez que vândalos rompem os cabos da NET. Clientes de 11 bairros ficaram sem o serviço na noite de ontem até as 7:30 desta quinta-feira. O Maurício não viu o jogo do Cruzeiro ontem por causa disso. Exatamente. Aí teve que escutar. Teve que ouvir pela gaúcha. Pela Itatiaia. Usuário do transporte coletivo de Floripa, Marcos Piangers, pode recarregar o cartão até sábado com preço antigo. Pô, tá aí, tá reclamando que não fazem nada. Show de bola, né? Tá aí. O reajuste da tarifa deve ser em torno de 9%. Depois de sábado, as recargas de cartão do transporte coletivo que forem feitas antes de sábado vão garantir que o passageiro pegue ônibus pagando a tarifa antiga durante 60 dias ou então quando acabar a carga do cartão. Boa! Florianópolis, que tem o maior ponto de ônibus do mundo, né? Fica ali no aterro da Bahia Sul, ali depois do túnel, ali um pouquinho, o maior ponto de ônibus do mundo. É que fizeram um terminal para baldeação que nunca foi usado. Nunca foi usado. Muito bem planejadinho. Inteligência chama-se isso. Inteligência de quem nos governa. É um ponto de ônibus gigantesco, assim, abandonado. Almir trabalhou na prefeitura lá, Almir? Oh, era conselheiro, né? Deixa eu mandar um abraço em nome do Pretinho Básico pra galera da Justiça Eleitoral. Hoje terminava o prazo pra fazer o acerto de contas com a Justiça Federal. Quem não votou nas últimas 3 eleições tinha que ir lá, tinha que ir lá justificar certo, e pagar a multa e tal, e todo mundo na Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, ouve o Pretinho. Todo mundo! É que todo mundo tá ouvindo o PB, né? Todo mundo tá ouvindo o PB, todo mundo tá ouvindo o PB, todo mundo tá ouvindo o PB, todo mundo tá ouvindo o PB. Tá bem, era isso então. Obrigado, grande abraço pra rapaziada. Vamos dar uma girada, vai daí! E aí, meu? Giriba! Latos do dia no Pretinho Básico, hoje com Jerimão. Obrigado, Cid Moreira. Tudo bem, Cidão? Tudo bem, boa noite. Hoje eu quero fazer um salmo, porque claro faz horas sim. já, dias claro que eu não faço salmo. Hoje vamos começar a preparar o salmo um pouquinho mais cedo. Cala a boca, pô. Olha eu que cabeça profeta. Mais linda, cara. Girimão, tem um espaço, Girimão. Ô, cara, cai fora. Né? Vamos lá, Girimão, você tá licidão, dá um abraço antes aqui. Alguma coisa no Canadá, Girimão? Cara, vou dar uma dica pra ti, meu. Tem que viajar, se tu não sabe, nunca foi, não te mete. Tá bom. Já botou um pé no Canadá, cara. Também sem paciência, né, Girimão? Cara, tu é o outro, tá? Não, vamos camisa, te ajudar, hein? Camisa do time que nunca visitou a cidade, pô. Cara, Liverpool. Esse time que ele tá com a camiseta, cara, o Lucas joga muito, cara. E é graças ao Lucas que tá onde tá esse time hoje. É o Liverpool. Na merda. Tá, não começa. O time não tá acompanhando aí, galera. Por assim, ó. Sim, olhou na Noroeste. Noroeste Matsubara. Deixa o Girimum. 10:21, Malu Magalhães caminha na praia. Opa, coisa linda. Ela só caminha na coisa praia. Coisa linda. Pra cima e pra baixo. Tá, hoje eu não vou demorar, você é rápido. Vai, rápido. 11:56, Dudu Nobre dá o primeiro banho no filho. Uou, opa! Que maravilha. Nossa, o filhotinho, Dudu. Faustão que gosta do Dudu, é ou não é, Faustão? É glorioso o Dudu Nobre. Gosta, né, Faustão? Glorioso. Como é que é, Faustão? Como é que é? É grande fera. Aí. Vamos chamar agora o glorioso Dudu Nobre, galera. Nela gosta também, né? Não gosto, acho péssimo. O que ele fez com a mulher dele não se faz com mulher alguma. O que a mulher dele fazia com ele? Deixou a mulher dele na porcaria. Não pagava pensão, desgraçado, Dudu Nobre preconceituoso. Adriana Bombom, né? Tem que trabalhar, né? A mulher dele. Ela é maravilhosa. Adriana Bombom trabalhou. O Dudu Nobre fez uma participação no Tropa de Elite 2 que ninguém viu, né? Ninguém. Ele tá no filme, só que ninguém vê ele no filme. Ele passa até nos créditos, Dudu Nobre. Mas tô te falando. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que é naquela cena que o Bop tá perfilado, assim, quando o Capitão Nascimento virou já o secretário e tal. Ele tá no filme. É, acho o Dudu Nobre do Tropa de Elite 2. Nenhuma, não. Sem fala nenhuma. Cara, se alguém achar, manda pra gente aqui que a gente bota no blog. Eu também participei do Tropa de Elite. Fala, Betânia. Participei, você não viu eu. Da trilha sonora? No presídio. Canta aí. Eu estava lá no Tropa de Elite. A vida passava na frente dos meus olhos. Que loucura. Uma poesia, declara uma poesia do Pablo Neruda, pai. Que tu tomou, Betânia, hoje de tarde? É, hoje... Hoje quebrou, foi Betânia. Uma assim, coisa... Tomou suco de laranja. Muito louco. Nem lembro o que foi. Eu não lembro o que eu vivi. Eu estou esquecido. Tá mais gordinha também, né, Betânia? Tô mais gordinha. 15 segundos, poesia. 15 fama, segundos, vai. 15 segundos. Pablo Neruda? Vai. Vai. Tropicália. Repente, vai. Você vê, você pode, você merece, o caminho passa, você repete. Você pode tropeçar, brincar, pular ou apenas jogar. Mas nunca pare, nunca pense. Pense, reflita, viva, sinta, cheire e apenas recomece todo o caminho numa jornada eterna. Meu Deus! Que loucura, rapaz! É muita porcaria. Muita cachaça nesse corpo. Que mina, meu! Que mina! Gato! Ô, Girimum, e aí, Girimum? Girimum, deixa eu aproveitar teu espaço aqui, que é nobre, nesse horário aqui. Muito engraçadinho. Eu, ninguém quer aproveitar. A balada, sabe? Agora, em 2011, mudou, não é mais estilo zen, tá? Eu sabia que não era, mas eu esqueci, tá? É estilo bem viver. Tu tá te especializando em te queimar com os colegas da TV, né? Não, que isso, cara. Luadas é um anjo. Beijo pra Ilda. Fez aniversário esses dias, hein? Só troquei o nome do programa. E um beijo pra Ilda, que é aniversário hoje. Aê, Ildinha! Beijo, Ilda. Beijo pra Ilda. E eu vou dizer, a tia Ilda, como ela é conhecida lá em casa. Bandeirão lá em casa. A tia Ilda lá em casa é conhecida como tia Ilda. A tia Ilda faz a segunda melhor torta de bolacha da história. Olha! Faz a primeira. A primeira, a Rodaica. Todos os outros empatados. Cara, não tá nem na metade ainda. Vai, gente, meu saco. 13:41, bem acompanhado, Ronaldinho Gaúcho relaxa na beira da praia com duas loiras. Que beleza! Muito ruim. Duas loiras que não nasceram loiras. Bagulho. Não tava bem com bagulho, isso aí. Bagulhete. Esse cara tem que se ferrar, meu. Tem que se ferrar. Parece que ele pagou também pra alguma coisa. Foi o Assis. Pagou uma cerveja. Um X. Caramba. Até porque todo mundo é um pouco Flamengo, né? 14:54, Carolina Digma, almoça com amigos do Rio. Porra, beleza. Quem? Legal, hein? Comigas, Carolina Diekman. Ele tá brabo. Opa, assim. Tá mudando a voz, Girimum. Também. 15 2011, Potter compra a revista de mulher pelada em banca. Opa! É, que é isso? 15 e 11. Na entrevista. Há controvérsias de que não era de mulher pelada. Não tinha entrevista. 16:32, Adriane Galisteu brinca com o coelhinho da Páscoa de supermercado. Oh, maravilhosa. Maravilhosa. Uma mulher oportunista. Lembra de uma música? Ela pegou na cenourinha do coelhinho. Lembra de uma música nos anos 90? Quem não, na Adriane Galisteu, lembra disso aí? Ah, era. Não, velho. Eu me lembro disso o aí. Profeta. Plínio profeta. Isso aí. Cara, e a Adriane Galisteu não tem nada de gata, cara. Gata é a Ioná Magalhães. Essa sim, pai, essa alta, cara. Pai, eu entrevistei lá, cara, na novelinha da Globo, lá, a nova, acordando cantando, a Cláudio Hanna. Pá, cabeluda? Cabeluda. Sim, tá com o cabelo até a cintura. Sim, assim, sabe? Cacheado. Mas já foi, né? Dobrou o cabelo. Eu pensei muito na Cláudio Hanna na minha vida. Em mim, não. Ah, para, Jerimão. Tá, não te mexe então, meu. E agora, Fetcher? Quando? Pra seu celular, Jerimão. Agora. Cara, eu deixei em casa hoje. Vai, Jerimão, vai. E agora? E agora? Um dia o óculos, outro dia o celular, né, Jerimão? Só não esqueço, da Vanessa, cara. A Vanessa não sai da minha cabeça. Boa, Jerimão. Sempre na minha cabeça, sou louco pela Vanessa, meu. Boa, Jerimão. Te vi no shopping com ela hoje à tarde. Ah, cara, essa mulher é tudo pra mim. Que bosta. Faz um grave, Jerimão. Faz um grave. Vai, Jerimão, aqui, olha um grave. Hoje, agora. Faz um grave. Gravão, agora. Agora. Parece um personagem antigo, né? Fenter. Nada mais agora. Que personagem, velho? Pandolfo. É verdade, parece o Pandolfo do programa X. Né? Agora, nada mais do que... Olha a matemática, galera. 12. Imita o Pandolfo aí, meu. 15. Cara, não te mexe. 15. 15. 15. Era 18 e 7, galera. A gloriosa Luísa Brunet curte tarde na praia com o filho Antônio, bicho. Conheço muito bem. Tá muito bem. Maravilhosa. É aquelas crianças de cabelo ruim, sabe, bicho? Cabelo seco. Passa a mão no cabelinho, assim. É muita areia, muita areia. Tá nojo. É que tem muita areia lá na casa da Luísa Brunet. É um troço grande louco. Grande fera, mas é glorioso, meu. Glorioso. Ah, tá bom, Valsão. Obrigado, fera. Tá, Jerimão. Obrigado, Faustão. Vamos dar uma rodada. Vai por aí. Vamos ver o anônimo, quem é que tá aí. O Anônimo. Olá! Aqui, Anônimos Gourmet, sempre com você. Boa! E hoje, o Amarula Caseiro. De novo, de novo. A gente já fez o Amarula Caseiro. Muita gente mandou carta. Tá bom. Repetiu a Amarula Caseiro. Boa. Mas então vai pra essa galera aí que mandou carta de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Lajeado, várias galera. O Anônimo estragou a piada. É o Domingão do Anônimos. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro. Não dá pra botar o soro, senão azeda. E a marca? Quando a marula. A marca do arroz. A marca. 5 colheres de sopa de chocolate em pó. De 200 ml de cunhaque. Bota só? Mais. Bota vai, mais. Bota mais. Bota um litro. Bota um litro. Isso. Um litro de cunhaque. Dreia. Pode ser dreia. Pode ser dreia. Olha. Passa o leite condensado, o creme de leite sem soro e o cunhaque e o chocolate em pó, tudo junto. E coloca numas garrafinhas. Pode ser em mamadeira, que é legal. Que a criança abre a geladeira, acha que é chocolatinho, já toma. Boa. É legal, o alambique legal tomou. Pra... Tomou e desmaiou na hora. Quase eu morreu. Eu adoro o Amarula, cara. Me amarra o Amarula. Aí, pode falar. Eu gosto também de control. Que isso, né, cara? Controle, corzinho, control. Tudo é meio gay. Tudo isso é meio gay. É meio gay, mas é com controlzinho. Todo licor é meio gay, mas licor é bom demais. Coração, aquele que tu gosta. 43. 43! Demais! São 43 demais. Misturas. Tia Maria de chocolate também é demais. Ah, Tia Maria, Tia e Maria. Aquele licor do Chivas, que é muito bom também. Chivas? Licor do Chivas. Ah, licor do Chivas. É. Tem uns licores na Serra Gaúcha que eles fazem com a uva, né? A graspa. Graspa. E aí, Anônimos? Grapa. Vai voltar, Anônimos? Voltaremos. Obrigado, Anônimos, querido. Vai daí, Marcola. Como prometido, o sucesso do programa. Porra, duelo de frases. Opa! Que me serviu, ouvinte Augusto Sclime. Deixa eu falar uma coisa. colocou pra vocês o sucesso do segredo. Ah, melhor. O segredo do sucesso é, às vezes, esconder o que tá dando muito certo. Meu, se for o segredo do sucesso, se alguém soubesse, não era segredo. O segredo do sucesso é segredo, né, cara? O segredo do sucesso é... Até hoje, acho que o maior oponente de Mr. P, isso reconhecido por revistas internacionais de análise de duelo de frases... É o Lair Ribeiro. Foi o Augusto Sclime, que tem sobrenome... Sclime? Sclime. Ah, tem sobrenome do escritor Moacir Sclime, né? Bem amar é incendiar as águas com fósforo de gelo. Só amizade. Bah, que pelo amor de Deus, cara. Eu gostei dessa. Grandiosa bosta. Gloriosa cagada, galera! 6 de outubro. Mr. P, no vaso. No vaso. Ah, uma, não, essa aqui não é do vaso, essa aqui não. Essa não, essa não é do vaso, é da sala. Por exemplo, Sport TV, essa aqui. Tá tomando banho. Quer do vaso? Quer do vaso. Do vaso. Ele tá tomando banho, escorregou, caiu. Tá, tem essa aqui. Tem essa aqui. Essa frase. Tem essa aqui. Baionaba. Os grilos, com... com o passar do tempo, as portas ficam menores e os chifres maiores. E agora, o que faz a porta? Começa de novo. Com o passar do tempo, as portas ficam menores e as janelas maiores. Baita frase do Rio! Baita frase. Demais, aí, cara. Demais. Melhor que Milor Fernandes. Muito bom mesmo. E aí o Augusto Sclime diz o seguinte. Ah, ele quer levar fatality. É, ele diz o seguinte. Quer de novo. Não cogito pênaltis, pois sei que o Mr. P vai acabar com todas as minhas frases. É melhor de três, tá? Já tá 1-0. Mas mesmo assim me arriscarei a pedir uma desforra. E manda aqui mais uma. Olha a desforra. A trilha. Sempre... haverá tempo para se fazer o desejado. O que pode faltar é coragem. Oh, melhoradinha. É, mas de leve a melhoradinha. Assim, com as palmas. Tipo, vamos ver aí o palmômetro. Vamos ver. Pausômetro. O palmômetro tá mal. O palmômetro foi. Olha o palmômetro, galera. Olha o palmômetro, galera. Palmômetros porã. Tá, vai lá no. Vai no fatality aí, pode ter. É o melhor, Maurício. Por isso que eu digo que ele é o melhor. Ai, cara. Quando? Onde? 31 de março. De 1999. Esse é o da privada? Esse é o da privada. Um dia do meu aniversário eu recebi umas flores do Mr. P com o seguinte cartão. Que hoje e sempre você tenha tranquilidade em relação a você mesmo. Baita frase! Baita frase! É um baita frasista! Esse sabe das coisas! Grande frasista! Mr. P! Ele não tinha acabado ainda. É, não acabou ainda. Acho que tu deu uma super valorizada. Desculpa. Que hoje sempre você tenha tranquilidade. Volta do início. Não. Você é palhaçada comigo. Eu me atrapalhei. Eu vou ler então do oponente. É o início. Aí é sacanagem. Esse é o início. Sim, esse é o início. Ou seja, tu não tava prestando ninguém atenção, Amaral. Esse era um cartão. Era um cartão pra ela. Era um cartão com flores. De desejo. Lá vai. Calma, vamos no Augusto de novo. Não, né, meu? A primeira dele. Ninguém lembra mais da frase do Augusto, cara. Deixa o Milor escrever ali, cara. Que hoje sempre você tenha tranquilidade em relação a você mesmo, Potter. E calma em relação aos outros. Deus o livre! Baita paz! Muito bom, hein? sensacional. 18h30, vamos fazer o quadro de maior sucesso, muito maior sucesso do que as próprias frases de Mr. P. Desclassificados, homens. Classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Antes quero comentar uma frase que eu recebo aqui no meu Twitter, do nosso ouvinte de Criciúma. Uma foto, aliás, de um caminhão de bombeiro pegando fogo. Ah, para! Na esquina do Bistequinho. Hoje à tarde, aqui em Criciúma. Que beleza, cara. Eu fui lá no Bistequinho, eu tava lá. Caminhão de bombeiro pegando fogo e o bombeiro com o extintorzinho do caminhão na mão. Ah, não, cara. Sensacional. Coração amanheceu pegando fogo. Meninos, preciso de uma ajuda urgente pra vender minha motinho querida. É uma Web Sundown 2007, parecida com a Bis. Ela vem com partida elétrica, rodas de liga leve, freio a disco, é uma 100 cilindradas, perfeita pra cidade. Super econômica. Só tô vendendo porque vou colocar silicone e preciso do dinheiro para pagar a cirurgia. Mas por quê? Que pena. Espero que possam me ajudar a vender rapidinho com a audiência que o PB tem. Quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo e-mail vendomoto07@hotmail.com. Tá bom. Beleza. A menina vai colocar então prótese de silicone e vai se desfazer da motinha. Ela não falou que parte do corpo, né? Não. Tem um skate longboard seminovo, comprei no Natal e desejo vendê-lo, pois acabei de ganhar um long com deck de bambu. Vocês comentam que os outros comentam que dá certo, então decidi mandar para os classificados do Pretinho. Sou de Joinville. Caso alguém não seja da minha cidade e deseje comprar, eu racho o frete. O que que ele vai fazer com o de bambu? Sim, o de bambu é o que ele acabou de acabou de ganhar. Ah, ele vai usar, então. Eu uso de bambu também. De bambu tem mil e uma utilidades. Segue abaixo a descrição e valores do skate. É um deck de madeira longboard estilo tubarão, com truque invertido 180 milímetros, rolamentos Redbones, rodas ABEC 11, Centrax 77 milímetros. Comprei por R$720 e o preço de venda é R$420. Que bacana. Qual o rolamento de novo? Só um minuto. É rolamento Redbones. Ah, não é o Redbones. Não, é o Redbones. Do meu skate. Você saca muito de skate, né? Eu me preocupo com o rolamento, né? É, o rolamento é o principal, exato. Rolar. Interessados, então, enviar e-mail para gag.direito@hotmail.com. Como é que é? GAG Direito. gag.direito@hotmail.com. Gag de gaguinho, né? Gag. É o gaguinho lá, né? De Joinville. Tá bem, queridos, eram estes os anúncios para hoje, Almirzinho. Show de bola. Então fosse lá no cartório eleitoral, justiça. Fui lá hoje, fui. Daí, querido. Daí tudo certo? Tá liberado? Tô liberado. Tá liberado pra não votar na votação? Tô liberado pra não votar de novo. Ô, oh, coisa linda. O cara me perguntou, pô, mas que curioso, tu, né? Tu que trabalha com comunicação aí e tal, não votou nas últimas três eleições. Falei, cara, eu realmente tive problemas, não pude votar, tô vindo aqui pra me justificar e tal, mas quero dizer que não concordo com a imposição, com a obrigatoriedade do voto. Muito bonito, isso me protesto. Deixa um pouco, isso me deixa um pouco. E digo mais! Posso te dizer uma coisa? Só se ferra comigo. Nunca, nunca, nunca tu vais conseguir votar em alguém. Porque tu és o melhor de todos. Que isso, do teu lado, qualquer político fica horrível. Pode ser o melhor candidato. Aí vai chegar, tu vai te olhar pra ti. Meu mesmo discurso, Pianges, antes do porque programa. Porque tu sabe, Pianges. Tu vai te auto te olhar pra ti mesmo. Tu vai te olhar pra ti mesmo. Esse. Pianges, sai da frente, eu quero falar com o Almir. Almir. Pode deixar. Almir. Chega aí, Almir. É que assim, ó, cara. Se talvez. Veja bem o que eu vou dizer. Se talvez o voto não fosse obrigatório. Tu votasse! Talvez tu votasse! É um protesto que tu faz! Tu é o melhor protestador! Talvez elegêssemos pessoas mais capacitadas pra função, então. Olha, tem o dom do discurso além por cima! Além por cima tem o dom do além falar. Por cima, que além quer, por cima. Quer mais porcentagem? É, o que negócio? Que tu precisa, amigo? Eu preciso ficar mais perto de ti, cada vez mais. Então, chega aí, me dá pra um abraço. Pra aprender um pouco, um querido. Oh, coisa boa, tu és o melhor de todos. Almir, querido. Oh, estás com o celular grande no bolso, querido. Não, não é o celular, Almir. Não, não é o celular. É um pacote de drogas. Almir, vamos lá pro tua oferta. Só pra dar um toque rapidinho. Vamos lá. Promoção. Vai ficar no finalzinho. Promoção nesse final de semana. Ah. Instalação de ar-condicionado. Ah, pensei que fosse TV a cabo. Não, tá mudando o ar-condicionado. Aí, pessoal, instalando 3 ganha 4. Olha aí, instalando 3 ganha 4. Almir Technology Corporation House também, Industry. Posso falar o nome da empresa, querido? Pode. Pô, se tu me quebras. Aí é. Almir Technological Corporation House Industry and Manufacturing. É Atim. Atim. Atim. Ah! Ok. Technology Corporation House Industry Manufacturing. Pô, muito demais, bom. Amigo. Famosa Atin, né, gente? Muita cada gente, vez melhor. Muita gente fala o nome da empresa no inverno. Atin, claro. Claro. Mas isso vai ser saiu um case, Almir. Saiu daí. Vai virar uma febre. É sensacional, Almir. No inverno vai virar uma coqueluche. tuberculose no inverno. Calma aí. O que, cara? Qual é o produto? O produto é a instalação de ar-condicionado. Mas já deu, cara. Em ar-condicionado com moto. 364. Só pra moto. Né? Ah, só pra moto ar-condicionado? Só em moto, exatamente. Ah, cara, tu sabe que a única moto que vem equipada com ar-condicionado de fábrica no mundo é uma Harley Davidson. É verdade. Não é ar-condicionado exatamente, mas é como minha, se fosse. A minha exatamente é ar-condicionado. A minha exatamente é ar-condicionado. A tua é exatamente. Agora, um ar-condicionado ficou ao seu alcance. E é split. É split. Mas é split de teto ou de parede? Não faz barulho. É de parede. A gente constrói uma parede ao lado, da moto. Da moto. Sim. E aí instala, do lado de fora fica aquele quadradão, do lado de dentro fica. Ao invés do sidecar, é uma sidewall. Exatamente, sidewall. Exatamente. É o Atin, né? Atin trazendo uma. E o e-mail, e-mail. O estagiário fez brincadeira com problemas pessoais dos colegas e ganhou uma advertência. @13 é demissão, querido. .geosites. Geosites? Geosites. Netscape. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Atlântida. Obrigado pela audiência. Você que nos escuta em outros lugares que não Rio Grande do Sul e Santa Catarina, muito obrigado pela parceria. 16 minutos para 7, estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera, a moda está nas ruas, doutor Alceu. É Casa Beline. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Doutor Alceu, rapidamente uma notícia para o senhor aqui. Tá no G1, o site de notícias da Rede Globo. Homem pega fogo enquanto vê filme pornô em cabine de loja na Califórnia. É verdade, amigo, aconteceu na Califórnia. Como é que o cara pegou fogo? É combustão espontânea. Lá em Los Angeles é assim, cara. Lá em Los Angeles acontece muito. Ele tinha a cabeça muito quente. Isso aí é verdade. Será que é fricção, fogo? Pela fricção? Aliás, também vai estrear em Hong Kong o primeiro filme da história erótico, né? 3D. É? É, 3D já erótico. Já tem. Gonha que engravida. É... Vai daí, doutor Alceu! Doutor Pepper, daqui a pouco tem o Caxias, doutor Pepper, na Copa do Brasil! Caxias vai pegar o Coritiba em Coritiba! Agora deu certo, né, doutor Coritiba Pepper? Coritiba em Curitiba. O time é Coritiba, a cidade é Curitiba. É, exatamente. É de cor pra... Sabe por que é Coritiba, né? É que o índio era Coritiba, não é? Não, é uma junção de dois times. Ah... Colorado. Não, era o Colorado é o Paraná. Paraná e... Tá Operário. E na Libertadores, doutor Petro, tem o Grêmio. Vai tem jogar o Grêmio. Vamos jogar Corinthians. O Grêmio. A 15 para as 12 da noite. O Grêmio tem que ganhar, hein? Vamos torcer pro Grêmio, Tricolor. Tem que ganhar. Tricolor torcendo pro Grêmio. Que é um joguinho bem simples, bem tranquilo hoje na Série B do Gauchão, doutor Pedro. Qual seria? Um chuva. É o Guarani de Bagé com Bagé. Meu Deus! Dá facada lá. Pra quem acha que Grenal é pegado... Estacionamento lotado de cavalo hoje. É o clássico Baguá, doutor Pedro. Essa é uma matéria. Perdi uma matéria. Vai ter em Guarani de Bagé. Meu irmão já jogou no Guarani de Bagé. Foi um dos times que... Não, ele teve um probleminha de joelho, né? Parou. Mas foi um dos clubes que, por qual passou o meu irmão. O zagueiro mais violento do Brasil, aquele cara que é louco, como é. O Alex... Não é Alex, o puta, deu dois nomes. O cara que uma vez foi tirado pela polícia jogando pelo Botafogo contra o Náutico lá no Aflitos. Mas é Alex, eu acho. Como é o nome dele? Careca? Tá, mas é Alex. Ele nasceu num dos times de Bagé. Deu bolinha, pera aí pro doutor Pepper. Ô meu, obrigado, doutor Alceu. Quero dar aqui um toque de um ouvinte, o Fernando Kirchhoff, sobre aeroportos brasileiros. A gente falou hoje no programa da UMA sobre os aeroportos que não vão ficar prontos até a Copa de 2014. Aliás, os únicos três que provavelmente fiquem prontos, dos 20, né, que estão... Rio Recife e mais algum. Enfim. É. Daí o nosso ouvinte diz assim: olá, PBs, trabalho com aviação civil em aeroportos há mais de 6 anos e tenho observado cada vez mais o caos que se encontram, ou melhor, que se encontra nossa estrutura aeroportuária. no país através de relatos de passageiros e pilotos. Os responsáveis pela modernização dos aeroportos não andam juntos com o crescimento das companhias aéreas. As empresas crescem para todo o território nacional e a infraestrutura não acompanha, mostrando completo despreparo político e logístico de alguns terminais. Para as pessoas que utilizam com maior frequência os aeroportos, estas já perceberam que as taxas de embarques foram reajustadas há menos de um mês. Isso aí. Essas taxas são cobradas pela utilização das, entre aspas, facilidades que os usuários encontram nos aeroportos, fecha aspas. Para a Copa do Mundo, com certeza, iremos passar vergonha perante o mundo. Ainda as mínimas atitudes políticas foram tomadas. Semana passada, a Rede Globo mostrou um aeroporto no nordeste do Brasil que foi fechado porque a estrutura apresentava rachaduras e os passageiros foram obrigados a ficarem todos em pleno sol e calor à espera de seus voos. Lembrando que as taxas de embarque foram cobradas da mesma forma. Lembro também que não só a infraestrutura está inadequada. Os aviões... tá meio complicado de ler aqui o texto, cara. Ele escreveu enquanto ele estava pilotando. Talvez. É. Os aviões precisam de auxílios à navegabilidade. Antenas mais modernas, pistas com maior segurança, sistemas de precisão para pousos em nevoeiros e climas adversos. Ah, ele quer tudo também, né? Ele quer o mínimo, né? Ele quer o mínimo. Na Europa é possível pousar e decolar uma aeronave em condições de visibilidade zero. Eu vivi isso na França, em Paris. Sistemas que ainda não chegaram ao Brasil por pura falta de responsabilidade pública, política, com o dinheiro público e má vontade pública e política. Sabe por que é tão ruim aterrissar aqui no Brasil? Porque as pistas são curtas. Então os pilotos aterrissam no limite deles. Eles têm que aterrissar e já frear. Então por isso tu tem aquela impressão de que o avião vai cair todos os parafusos, né? Aí tu vai pra fora, que as pistas são longas, os caras aterrissam e tem tempo. Bem na manha. Fecha o caminho de pau, final. Exatamente. Bota uma sonzeira. Aí ele manda aqui pra encerrar a seguinte frase: que venha a Copa do Brasil, Copa do Mundo no Brasil, pra mostrar pro mundo os problemas que temos diariamente aqui. Gente, vamos fazer um corridão, né? Kirchhoff. Óbvio, né? Vai dar um corridão no final ali. Show de licitação errada. É uma loucura. Aí vai ser aquela coisa. Mas é tudo que eles querem, um monte de trabalhador no meio ali fazendo as coisas ao mesmo tempo, sabe? Meu, vamos deixar de ser ingênuo, cara. É isso que exatamente o que eles querem, é o corridão no final, porque... Claro, tem que fazer. Aí caem as licitações. Claro. A obra precisa ficar pronta, então a licitação cai. Não, e tem outra, né? O Brasil é especialista em operação tapar buraco, né, cara? É aquela coisa assim, vamos tapear aqui, que daqui depois a gente resolve. Mas pra gente não vai ser assim tão gritante. Pro cara de fora que vai vir pro Brasil, vai ser um absurdo. Vai ser revoltante. Ridículo. Sabe que os caras falavam na África do Sul, cara, que o turista que vai pra um país como o Brasil, que vai pra um país como a África do Sul, ele é um turista diferenciado. Entendeu? Ele sabe que ele tá indo pra um país de terceiro mundo. Mas ele vai se assustar aqui, Potter. Não, eu tenho certeza que ele vai se assustar. Ele vai se assustar com as condições que ele vai chegar. Mas ele já chega assustado. São Paulo não é Joanesburgo, eu não tô defendendo assim. Até Joanesburgo é uma cidade perigosa. 7 da noite não tem mais ninguém na rua. É tipo assim, inacreditável, sabe? Mas ele é um turista diferenciado. Porque tem um turista de primeiro mundo, entendeu? Que vai esperar a Copa voltar pra Europa, sabe? A próxima vai ser na Rússia. Esse negócio do Brasil é Rússia, Catar. Não, eu. Chupi falar um pouco. Se ele conseguir, né? Porque... Sim. Não, mas é porque eu quero ser rápido. Porque a maior dificuldade, eu acho até que não é essa questão das licitações. Eu não vejo com tanta maldade assim que eles vão. Que isso tudo possa estar sendo arquitetado, entendeu? A maior dificuldade, vocês já pensaram que nesse país é se chegar a um consenso. Pelo quanto ele é heterogêneo em termos de educação, de cultura, de estado para estado, cidade para cidade, casa para casa, é muito heterogêneo. A prova disso é o nosso programa aqui. Nós, quando começamos a discutir sobre alguns assuntos, nós divergimos muito. Mas não é nenhuma questão de consenso. Não, mas é para se criar determinadas leis e para determinados projetos em frente. É fundamental. A FIFA diz assim: precisa disso. Sim. O Brasil tem que fazer isso. O Brasil não consegue. Mas esta praticidade, ela é necessária. depois que tu já exercitou muito a democracia, em que tu compreende o ponto de vista das pessoas e o quanto precisa ser executado determinada coisa. É. E indifere de que do Pian já está dando a ideia, cara, entendeu? Eu concordo contigo, mas eu acho que isso não se aplica nesse caso. E também no caso da Copa não aplica. E tem um agravante que é a mania do Brasil de deixar tudo pra última hora. Claro. O Brasil sabe que vai ser sede da Copa em 2008. Já soube em 2008. Agora, em 2011, é que está se mexendo de forma efetiva para isso. É a mesma coisa, por exemplo, para justificar as últimas três ausências, e até hoje, vai ver a fila que estava no cartório. Então, olha, a mania do brasileiro de deixar para a última hora. Experimentem fazer o exercício, se é que vocês não fazem ainda, de assistir aquelas sessões. Eu vomito. Cara, eu olho muito aquilo. É impressionante como existem discussões. Calma aí. É uma força política, entendeu? Mas sabe, lembra que tu elogiou a ponte? Deixa o cara falar. Mas é isso que eu tô dizendo. Lembra da ponte que botaram na BR-116 lá? Alguém falou assim, ó, tem que botar. Botaram. Sim. Mas é isso que nós precisamos, e é muito difícil, porque é pluralidade partidária, é ego, é uma... por mais que nós todos aqui estejamos com a razão, é isso que eu estou dizendo. Estados Unidos também tem que praticar. Não, mas é diferente a cultura do povo. Nós ainda estamos muito egocêntrico. Eu sou o dono da verdade. Cara, aí eu discuto com o Pianja, eu acho que a África está muito mais atrasada com relação a isso do que o Brasil, né? A África tem pontos de vista até muito mais radicais, né? Radicais, eles vão no limite muito mais longe pela cor da pele. Então, e problemas democráticos e de política e de conversa muito mais recente que a brasileira. Muito mais recente, inclusive. Então, eu acho que assim, que tem a ver o que tu tá falando. Mas nesse ponto, não, cara. Nesse ponto não tem a ver. É assim, ó, tem que fazer isso. Copa do Mundo é uma questão nacional, ok? Sim. Nacional, né? Macro, é nacional. É o governo, federal. Quem resolve? É o governo, é o Senado, é o Congresso, são as pessoas, aquelas pessoas. Tem um cara pra fazer isso, que é o ministro dos esportes. Exato, cara. Esse cara tem que trabalhar, tem que fazer o troço andar, meu. É, eu não sei se é uma pessoa, daqui a pouco ele tá fazendo uma pressão terrível, que ele depende de mais 600 mil pessoas pra rolar, entendeu, cara? Imagina só. Mas assim, ó, aqui tem coisas que são prioridade pro país crescer, independente de Copa do Mundo. Sim, a grande, boa vontade e honestidade dos políticos. A grande razão de... Fundamental. Por exemplo, assim, eu lembro de vocês falar que vocês são contra a Copa do Mundo. A maioria do programa aqui era contra, lembra? Sim. E aí o argumento de um cara a favor como eu, falo assim, cara, vai fazer bem pro país. Vai melhorar muito o país, é isso aí. Aí eu perco o meu argumento, né? Porque se não vai melhorar... É uma questão de prioridade, assim, meu, né? A gente falava que isso ia acontecer, a gente dizia que, cara, a gente é contra a Copa do Mundo por causa disso. Tá acontecendo isso, exatamente o que a gente falou. E é incrível que não se possa estabelecer umas prioridades e se cumprir isso, tipo, pô, vamos resolver pelo menos os aeroportos, o transporte e os estádios. E aí depois estamos no lucro, né, cara? Isso aí. Pô, por favor. Ô, meu, dá um toquezinho pra rapaziada que quer sair de carro zero. Você tem que ficar ligado no Feirão Metrovel. É o melhor feirão. Porque no Feirão Metrovel você faz a sua proposta. Chega lá, faz a sua proposta pra sair no carro zero. Olha aquela Amarok lá e diz, olha, essa aqui eu quero pagar 98. Mas credo. Sei lá, imagina. 10 pau. Tá mais, Amarok? Tá um pouquinho mais. Tá, pô, quero pagar 112. Sem vidro elétrico. Enfim, sei lá. Aí o cara vai lá, vamos negociar aí e tal. Tu vai, enfim. Sem tocar fita. É isso aí. Você faz a proposta pra sair de carro zero. E a Metrovel tem super condições esperando por você. Por exemplo, o novo Gol. Com preço de nota fiscal de fábrica. Imperdível, é o Gol G4 por R$23.990. Voyage por R$29.990. E você ainda pode fazer a sua proposta em cima deste valor. Então vá lá na Metrovel e conversa com os caras. Lá você fecha o melhor negócio. Feirão Metrovel, com as lojas abertas, inclusive no domingo. Metrovel, é simples sair de carro novo. Transporte com segurança. Use a cadeirinha. Boa! Fecha o negócio lá, William. Fecha. Abraço, William. Só fechar o negócio. Sábado agora, Pinhalzinho recebe a balada do Pretinho. Tá na hora de entregar aqui pros Salmos do Cid Moreira. E hoje eu peço que a gente permita que o Cid faça do início ao fim seu salmo. Faz bastante tempo que tu não consegue cumprir com o teu cronograma aí, né, Cid? Finalmente, porque já há alguns dias que eu não participo. Mas olha só, eu acabei de dizer que tu vai fazer. Não reclama, né? Não reclama. Eu acabei de falar, vai fazer. Aí tu vem e reclama. Como é difícil. Aí tu começa a perder. Exatamente o que eu digo. Como é difícil. Eu estou trabalhando e eu quero apresentar e quero fazer o que me cabe. Agora, se você ficar dando discursinho e me corrigindo, nós vamos nos atrapalhar e perder o tempo. Na Globo não é assim, né? Claro que não. Eu sempre cheguei lá na hora exata e apresentei o jornal como me cabia. Rio do Sul te escuta em peso agora, em Santa Catarina. Como assim em peso? Rio do Sul toda te escuta. Ah, um abraço obrigado, lá pro Poço Ceola. Féter, eles estão se metendo, Féter. Família Tamanini. Você está vendo? Tu pode perceber, eu não tô nem falando nada pra te deixar falar. Mas é culpa sua. Você é que manda neste programa. Bote ordem nisso. Vamos ver o Cid. Muito obrigado. Quem estava no aniversário? Anitta. Beijo pra Anitta e pro Zé. Anitta, Zé, um abraço. Eu vou fazer os salmos. Tem 1:40, é o suficiente. Cid. 1:40 pra ler o teu salmo. Tá vendo errado o TV, Cid? Eu gosto da locução. O importante é o que se diz. Vai, Cid. Vai aonde, babaca? Que isso, Cid? Mas, Cid, Cid, fica calmo, Cid. Mas não é possível ficar calmo. Fica uma coisa, apresentar. Foca no salmo. Lê o salmo. Faça isso logo, seu velho decrépito. Era só o que me faltava este idiota agora. Não quer ler uma frase do miserável? Cid, tu já tomou uma Antártica Sub-Zero, Cid. Ah, eu gosto muito. Vamos beber hoje. Vamos beber hoje. Vamos beber hoje. Vamos beber. Antártica Sub-Zero. Cerveja com processo de fabricação totalmente inovador, duplamente filtrada a menos 2 graus, Cid Moreira. Ah, mas é a minha preferida. Me dá um Antártica menos 2 graus. Não, não, é Antártica Sub-Zero, diz aí. Sub-Zero. Vai cerveja, imagina. Não, Samuel. Vai, Antártica Sub-Zero. Sub-Zero. Duplamente filtrada. Duplamente duplamente refrescante. Em todos os supermercados. Vocês estão me enrolando. E se for dirigir, não beba. Não beba, sim, claro que isso não. Isso aí, nossa, que saudade. Morri. Mas você não morreu. Sim, ele veio te buscar. Ele veio te buscar, sim. Ele muitas vezes, o Zacarias muitas vezes ficou na tua frente. Tinha Atrapalhões assim? E Fantástico depois. É verdade. Zacarias, mostre a careca para o Bianca, pra ver se ele gosta. Cid Moreira, o infelizmente. Atrás, né, infelizmente, tenho que te avisar que já passou aquele 1:40 e nós vamos ter que colocar a voz do Brasil no ar agora. Porra! Que isso? Agora que eu estou pronto, mas que isso, merda! Ah, é por isso que vocês são esses voltamos amanhã com o Pretinho Básico. Obrigado, boa noite com a família. Tchau!